Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast. Estamos hoje aqui com a presença do sempre alegre e imaturo Everton. E também do Pani Vitor Cafaz. E também com a presença do Capitão Boeing do Aracnofan, Magaren. Já eu vou cair, se falar isso. E também aqui com o infantiloide do Eric. Tá certo. Tipo, não basta ser infantil, tem que ser infantiloide. A ideia é essa? Pois é, né? Apresentar já ofendendo. Exemplo para as crianças. E com esses xingamentos nível terceira série, nós estamos começando aqui agora um programa que é voltado justamente para essa época da nossa vida, né? A época da infância ali, aproveitando aí esse mês de outubro que teve o Dia das Crianças. Eu acho, na verdade, esse programa está saindo dia 1º de novembro, mas ele é referente ao mês de outubro. Deixa eu ver se é 1º de novembro mesmo. Mas enfim, a gente reuniu aqui a galera para bater um papo de histórias da nossa infância, né, relacionado ao Homem-Aranha e tal. E também a gente vai ler algumas histórias dos ouvintes que mandaram pra gente, né? Ah, o Romário então, não tá participando porque na infância dele o Aranha não tinha sido inventado ainda. Eu chamei ele aqui agora, mas parece que ele não teve infância, alguma coisa assim. Então, também, além disso. E dessa vez, ô Vitor, você tá participando aí de um podcast, você não vai ser entrevistado, não vai falar sobre laços, né? Pode falar sobre Penny Park, faz sentido aí. Mas... Não sei se isso deixa mais fácil ou não as coisas, vamos ver como é que vai ser o andamento disso. Você tá aqui pra bater o papo da sua infância, ou seja, sim, falar do Penny Park é de verdade. Basicamente isso. Bom, então vamos lá. Eu acho que pra gente começar, o ideal é cada um falar aqui mais ou menos com que idade aí que teve o primeiro contato com Homem-Aranha, como que foi, como que conheceu o personagem, enfim, aquele papo padrão, né? A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso em outros programas, mas vamos relembrar aí e falar algumas coisas que ficaram pra trás. Vamos. Quem quer começar? Idade. O mais velho começa. Sou eu? Acho que é o Magalhães. É o Vitor. É o Vitor? Por incrível que pareça. Não parece visualmente, mas... O Vitor é mais novo que eu, não? Ah, é. Quantos anos você tem, Eric? Eu tenho 30. Magaren, você vai revelar a sua idade? Tenho 10 a mais que o Eric. Então eu sou mais velho. Coincidência, quando eu conheci o Eric, eu tinha 10 a mais que ele. Hoje a gente continua 10 a mais. Pois é, quanto mais tempo passa, né? Do muda. É engraçado. Então, eu não lembro, assim... Eu tenho uma história de quando eu comecei a colecionar quadrinhos, né? Que foi uma revista do Aranha. Mas antes disso, eu já conheci o personagem por desenho animado. Eu já tinha umas outras revistas do Aranha que eu tinha ganhado de presente, assim. Quando meus pais viajavam, eles traziam para mim umas revistas do Aranha, os almanacs da RGE ainda, da editora RGE. Tinha um que eu achava bem legal, que eu tenho ele até hoje. Era um de capa verde, que mostravam as histórias que eram escritas pelo Chris Claremont, com o John Byrne desenhando. E aí tinha aquela história do Aranha com o Punho de Ferro. Sabem qual que é essa? Ah. Sim, eu postei hoje na fanpage do Aracnofã. Do Punho de Aço. O Serpente de Aço junto, né? O Serpente de Aço, isso mesmo. Tinha essa história, ele contra o Super Skrull, junto com o Jaqueta Amarela. Tinha outras histórias assim que eram bem legais. A primeira história, se não me engano, era o Aranha com o Motoqueiro Fantasma. Era a única que não era desenhada pelo John Byrne. Essa era contra o Globo Ocular, né? Isso, isso mesmo. Eu tinha uma história também do Aranha, da RGE. Essa não era o Manac, não. Que era o Aranha junto com o Noturno. E o Justiceiro também estava nessa história. Era uma história desenhada pelo Rosandru. Alguém lembra dessa? Sim, passou. Eu lembro. Saiu na Torre da Aranha. Se não me falha a memória, é a estreia. A primeira aparição do Retalho. Isso, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Eles estão tipo num parque de diversões. Isso, lembro que essa história saiu na Teia do Aranha depois. Mas eu já tinha essas histórias. Mas assim, a que me marcou mesmo, acho que eu já devo ter até comentado disso em outro podcast, quando a gente conversou, foi a história Homem-Aranha número 37 da Editora Abril, que apresentou a história do Aranha contra o Fanático, que é escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo John Romita Jr. E essa revista, ela começou a minha coleção de quadrinhos. se não fosse por ela, sei lá, se eu ia estar aqui agora falando com vocês, provavelmente eu estaria fazendo, sei lá, ia estar jogando futebol com meus amigos para depois beber cerveja com eles, uma coisa desse tipo, que as pessoas mais populares fazem. Mas eu lembro bastante do dia que eu comprei essa revista. A gente estava indo para o sítio do meu pai, era, se não me engano, era 86, a gente estava indo para o sítio, eu, meu pai e meu irmão, minha irmã ainda não era nascida, e a gente parou numa banca barra papelaria que tinha lá perto de casa antes de ir pro sítio. Fomos de carro lá. E papai falou que a gente, cada um podia pegar uma revistinha pra ler no dia. Aí meu irmão escolheu alguma revista que eu não faço ideia de qual é. E essa revista do Aranha, ela vinha com um transfer de camisa. Aqueles que você passa o ferro assim, sabe? E aí fica lá a estampa da camisa e depois que você lavar umas 3 vezes vai sumir e tal. Sim. E eu já tinha, várias revistas daquele mês tinham esses transfers de camisa. E eu já tinha a revista do Rimé, que tinha saído naquele mês com o transfer. Eu já tinha aplicado o transfer numa camisa branca. E aí eu vi o transfer do Aranha, falei, ah, pegar o transfer do Homem-Aranha, né? E aí eu comprei a revista mais por causa do transfer mesmo. Eu lembro que eu acabei aplicando esse transfer num pijaminha meu, que era verde claro, assim. Mas enfim, eu comprei essa revista por causa do transfer. A gente foi pro sítio, passou o dia lá, como a gente passava sempre nos sábados e domingos. E por um acaso eu li a revista, né? Que não era muito meu objetivo, assim, o objetivo principal era o transfer. E eu li a revista e eu achei ela o máximo, assim. Ela é, acho que até hoje é considerada uma das melhores histórias do Aranha. E eu dou muita sorte que justamente essa revista foi realmente a primeira que eu comprei mesmo. Que fui eu que fui na banca e escolhi. Todas as outras eu tinha ganhado, assim. Meu pai e minha mãe tinham trazido pra mim, eu não tava presente no momento pra escolher. Essa foi a primeira que eu escolhi. E a história era incrível, a história do Aranha. Depois tinha uma história do Casa, que parecia mó dramalhão de novela mexicana, assim. O Casa tava lá junto com a Xana, e aí os dois brigavam, a Xana ia embora. E dali a pouco a Xana já tava noiva de um cara que era o chefe de uma aldeia de homens macaco, de homens com rabo. E aí rolava uma treta lá que o cara recebia o Casa muito bem, e a Xana não contava pro cara que o Casa era o ex dela. E aí o cara uma hora chamava o Casa pra ir caçar, e uma hora o cara caía em cima da lança do Casa, morria. O Casa, coitado, isso, não tinha nada a ver com isso, ele era um joguete do destino mesmo. E ele lá foi sem querer, né? Foi sem querer, cara. Oh, o cara meu Deus. Pinta numa árvore e cai em cima da lança do Casa. E aí, só que no meio disso, as pessoas já estavam sabendo que o Casa era ex da Xana, e aí chegava todo mundo na hora e encontrava o Casa com a lança cravada no coração do cara, e o Casa, veja bem, não foi assim, não fui eu e tal, e ninguém acreditava nele. Eu acho que, se não me engano, essa edição terminava exatamente com esse cliffhanger, assim, que era o que acontece com o Casa depois de... E eu achei as duas histórias muito massa, achei as duas histórias muito incríveis, e eu quis comprar a próxima edição, porque eu achei a história do Homem-Aranha legal, e porque eu queria saber o que acontecia na vida do Casa também, depois dele matar o futuro noivo da ex-mulher dele. E foi a primeira pessoa do mundo que ficou curiosa com o que aconteceu numa revista dele. Eu fiquei, cara, fiquei bem curioso, eu tenho que admitir que eu fiquei bem curioso. E a conclusão da história nem era grandes coisas, assim, tanto que eu nem lembro muito dela. Então esse foi o quadrinho que me marcou, assim, mais na infância, pra eu começar a ler o Homem-Aranha e começar a colecionar quadrinhos em geral. 86. Muito bem. A gente vai continuar na ordem de idade, se for uma, cara? Pode ser. Apesar de que eu já contei em outros programas a minha primeira revista, mas vale contar de novo. Eu, basicamente, fui alfabetizado, quer dizer, não tanto assim, mas o suficiente com quadrinhos. Minha mãe falava que eu praticamente nasci com a revista na mão, mesmo antes de saber ler, eu tava olhando figura. Eu fiz aquele caminho de sempre, eu comecei com Turma da Mônica, passei pra Disney. Só que quadrinho de herói nunca me interessava muito, não via muita graça, nem nos desenhos, assim, eu nunca achava legal. Aí meu tio trabalhava como porteiro num prédio, aí um dia um garoto do prédio lá jogou umas revistas fora, como ele sabia que eu gostava de revistas, ele trouxe aquele pacote gigante de revistas pra mim. Quer dizer, gigante na minha memória, devia ser umas 5, 6, sei lá. Mas pra mim era um monte. Aí tinha revista de tudo lá, tinha da Turma da Mônica, tinha da Disney, tinha daquelas revistas que era aleatória, tipo Moranguinho. Aí eu comecei a ler, eu li primeiro as da Disney, da Turma da Mônica. Aí tinha duas do Aranha lá, uma sem... na verdade as duas estavam sem capa. A Homem-Aranha 48 e a 37, se eu não me engano. A 37 tava sem as duas primeiras páginas. E a 48 era só sem capa mesmo. Mas aí eu não gostava, então eu deixei de lado lá. Dane-se. Aí teve um dia que eu tava lá assinado pra fazer, uma noite, assim. Olhei pra revista, a revista olhou pra mim. Eu peguei pra ler. Aí eu comecei a ler. Aí eu terminei de ler. Falei, eita, eu quero isso pra minha vida. O que me chamou a atenção no personagem foi que nessa história que o Aranha enfrentou o Gladiador, que é um vilão do Demolidor, que o Gladiador tá tentando se regenerar, aí o... até roubam lá a loja de fantasias dele e ele vai pra cima dos bandidos com a roupa de Gladiador pra matar, ou rasgar todo mundo. E o Aranha fica não impedindo só pra defender os bandidos, mas pra falar, não, se você fizer isso, você vai acabar voltando a ser vilão, você vai jogar tudo pra cima o que você fez até agora, não sei o quê. Em vez de lutar, ele fica tentando convencer o cara. Falei, caramba, isso é diferente, é um Aranha diferente, não vai lá dar porrada no cara. Ele tá pensando no bem-estar do bandido, entre aspas. E foi isso que me chamou a atenção no personagem. Aí eu comecei, eu não comprei, a revista não era nova, né? Isso aí foi por volta de 90... 91. Aí eu fui na banca, que antes tinha banca de revista que vendia revista usada aqui. Tinha uma perto de casa, fui lá, comprei algumas revistas do Aranha. Aí o resto é história. Tô aqui. Não falo que estou lendo até hoje porque eu já saí dessa vida, já abandonei as drogas, mas. Pelo menos no Aranha. Porque em outras coisas, se eu olhar pra todo lado aqui, eu vejo revista espalhada pelo meu quarto aqui. Nossa, achei que você ia falar que via droga. Fiquei até preocupado. Também. Também. Deixa de ser. Vicia? Cara, eu acho que eu já contei também quando eu comecei a ler em algum programa, né? Mas você começou a ler em algum programa? Qual foi? Foi, eu comecei. CBR? Ou CRB? Eu comecei a ler. Ou melhor, eu conheci o personagem, deve ter sido igual o Vitor comentou aí. Eu já sabia quem era, né? O Homem-Aranha, eu acho que todo mundo. A gente já nasce sabendo quem é, são esses personagens. Homem-Aranha, Batman, né? Super-Homem, e... esses personagens mais famosos. Passava Trapalhões, os Trapalhões zoavam todos esses personagens. Mas isso, eu tinha, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, e aí a idade, da discrepância da idade, porque isso foi em 99, quando eu tinha 9 anos, eu lembro que em algum momento eu falei com meu pai. Não sei porquê, não sei de onde surgiu, não sei se algum colega meu de escola tinha alguma revista de alguma coisa, eu queria uma também e tal, sei lá, se eu vi na televisão, não sei. Eu falei assim, pai, compra uma revista pra mim de super-heróis, sei lá, qualquer coisa assim. Aí ele chegou pra mim com uma do Homem-Aranha. Foi assim, foi completamente aleatório. E foi a Homem-Aranha 190 da Abril, que é uma que tem um abutre novo da capa, né? E ela era logo depois que acabou a Saga do Clone. Eu não fazia ideia de Saga do Clone nem nada na época, né? E assim, eu li a história, eu lembro mais ou menos da história, né? Assim, não tinha nada muito relevante assim pra comentar aqui. Eu achei a história legal. O Homem-Aranha era casado, ele enfrentava os vilões, só que no meio da luta ele tinha uma vertigem lá e caía. Eu ficava assim, caramba! O que é vertigem? Descobri nessa revista o que era vertigem. E aí, ele citava, né? Ah, deve ter sido a luta contra o Morbius. Eu tô assim, caramba, é uma história, tipo, como se fosse uma série mesmo, né? Não é uma história isolada, tipo uma Turma da Mônica, que é o que eu tava acostumado. E aí eu fiquei muito interessado, porque... E ainda vinha no cantinho, né? Conforme Teia do Aranha, número tal. Eu tô assim, caramba, tem outros serviços, são interligados e tal. Aí eu fiquei maluco. Aí no final da revista vinha o checklist falando o que saía naquele mês, né? E pra quem tá ouvindo, que não viveu aquela época, tinha o dia que a revista saía, não era nem o mês, né? A Abril, ela acertava o dia. A Panini, coitada, ela tá errando o mês com a Marvel, mas enfim. Isso aí vai... Mas enfim, aí aí eu sei que eu pedi meu pai e aí daí pra frente comecei a comprar. Comecei a ganhar, né? Eu não tinha dinheiro pra nada na época. Provavelmente, muito provavelmente, eu devo ter assistido a série dos anos 90 primeiro, porque passava na televisão. Mas eu não faço ideia, sabe? Pra mim, o ponto que marcou mesmo foi daí pra frente. Mas eu acho que não tinha mais nada, assim, do Homem-Aranha relacionado. Eu não lembro de ter brinquedo do Homem-Aranha, não lembro de ter nada, assim, sabe? Eu lembro do que passava na televisão e da revista. Naquela época não saía muita coisa mesmo, não, cara. Por isso que hoje em dia, sempre que eu vejo uma camisa do Homem-Aranha, eu compro, sabe? Metade do meu guarda-roupa são camisas fazendo referência ao Homem-Aranha. Acho que é de coisa nessa época. Eu procurava, eu queria coisas do Aranha e não tinha nada, nada, nada. Hoje é fácil. Eu passei numa livraria outro dia, tinha lá um jogo com bonecos. Tipo aquele do Homem-Aranha que eu tenho, Homem-Aranha Ao Combate. Do Pantera Negra. Falei, caramba. Eu nunca ia imaginar que ia ter uma coleção de bonecos inteira do Pantera Negra. Fica uns 10 anos vai ter do Namor também, né? Daí sim o negócio chegou no fundo do... Do mar. E você, Everton? Semana passada, então, o que aconteceu? Eu sou mais novo aqui, eu ainda tenho 22 anos. Então, quando... Vocês acharam que eu tinha menos, né? Eu nem lembrava mais, eu achei que você tinha 22 anos quando eu te conheci. Não, é que é igual o Homem-Aranha, a gente começou ali, ele tinha 22, hoje ele tem uns 17. Quando eu participava lá da comunidade do Orkut, eu tinha 13 lá, em 2010, por aí. Então... Isso explica assim, muita coisa. Quer dizer, continua. Naquela época eu tava começando a colecionar, digamos assim, mas eu já conheci o Aranha há muito tempo atrás, né? Tipo, comecei ali a ter contato de verdade mais ou menos em 2000, 2001, que é o que eu lembro, na real, né? Em torno de 4 anos, 5 anos, eu assistia muito o desenho dos anos 90. O Eric também foi em 99 aí, você em 2000? É só que eu tinha 9. Eu tinha 9, eu tinha 5, é. Mas a época foi a mesma. Eu era muito mais maduro. Mais ou menos, que... Então, daí eu assisti o desenho, isso que eu mais lembro, assim, passava de vez em quando, e eu estudava sempre à tarde, né? Comecei a estudar em 2002, daí dá pra assistir os desenhos toda manhã e tal. Não fazia ideia de que o Homem-Aranha era um personagem de quadrinhos. Pra mim, o que existia era o desenho, né? Daí, essa foi a minha referência, digamos, inicial, assim, do personagem. Mas, claro, bonequinhos eu tive, geralmente piratas, nunca nada muito elaborado, nem os da Toy Biz lá, geralmente, porque eu tinha alguma versão pirata. Mas servia, né? Na época, a pessoa nem ligava se era pirata, se não era, tendo bonequinho ali que fosse minimamente parecido com o Homem-Aranha. E os piratas daquela época eram menos zoados que de hoje, que você encontra Shrek com Homem-Aranha, com Sonic na mesma embalagem lá. Naquela época tinha um negocinho mais bem feito, né? Tipo, eu comprei um pack uma vez que era baseado nos bonequinhos da Toy Biz, daí era o Homem-Aranha com uniforme negro e uma versão meio bizarra lá, mas era o Homem-Aranha, tipo, era um pack com um encarte até meio falsificado, mas muito parecido, sabe, com o encarte original, tinha propaganda ali, tudo e tal, mas foi comprado em camelódromo, então, tipo, obviamente não era, né? Eu tive esses bonequinhos, esse tipo de coisa aí, e a primeira lembrança, assim, que eu lembro de quadrinhos de verdade é uma que eu cheguei a comentar meio por cima no Tipcast do Venom, que eu também participei, que eu fui viajar para casa dos meus avós, né? E por algum motivo, meu primo, que morava com eles, ele colecionava, ou tinha algumas edições, ele tinha duas. Uma delas eu não consigo lembrar, não vem na minha memória a capa. Era uma que o Homem-Aranha tava com uniforme tradicional e tal, mas a outra ele tava com uniforme negro. E a capa ficou na minha cabeça, né? Que depois eu fui descobrir que era o Homem-Aranha 105, que é justamente aquela que tem a Amazing 300 lá da primeira aparição do Venom e tal. E eu olhava aquela capa ali e via aquele Homem-Aranha preto que eu nunca tinha visto, né? Na real, eu tinha um lampejo, assim, dele, porque eu tinha um Spider-Man Collection e tinha um trailer que mostrava o Homem-Aranha com uniforme negro, né? E daí eu ficava meio estranho ali, né? Porque eu nunca tinha visto aquela coisa, né? O Homem-Aranha, pra mim, era sempre o clássico, assim, vermelho e tal. E aquilo ali me pareceu novo, eu achava muito bonito desde pequeno aquele uniforme. E tinha uma cena em específico nesse trailer. Eu nunca tive acesso mais a esses VHS, mas eu queria muito esse do Duende Macabro pra ver esse trailer de novo. Tem uma cena que o Homem-Aranha se olha no vidro, assim, de um prédio, e ele se vê como Venom. E foi ali que eu associei. No momento que eu vi essa revista, eu tinha em torno de 4 anos. Foi o primeiro ano que eu meio que aprendi a ler, assim. Então eu só olhava as figuras e tal. Eu sabia ler, mas eu não sabia interpretar, né? Porque o texto era meio... Era tipo, era adulto, assim, era um texto mais que uma criança, tipo, de 4 anos não compreende direito o que tá rolando. Daí eu olhava ali, daí tinha o Homem-Aranha pequeno, com aquele uniforme negro, eu virava a página, ele tava grandão, depois tinha dois, e, tipo, no início eu pensava que era o mesmo cara, sabe? Justamente porque essa ideia do espelho dele olhando e se vendo como aquele cara meio que ficou na minha cabeça, sabe? Finalmente eu consegui fazer esse link, aí eu notei que era por causa disso, que eu pensava que o Homem-Aranha e o Venom eram a mesma criatura, sei lá, tipo, isso é uma das primeiras memórias, assim, que eu lembro. Eu tentei encontrar essas revistas, que eram do meu primo, pedi pra eles, quando eu voltei a colecionar em 2009, por ali, que eu comecei a colecionar de verdade, né? eu pedi pra ele se ele tinha ainda essas edições. Hoje em dia eu já recuperei elas, mas ele não tinha, tinha perdido. E, bom, essa foi a minha primeira, assim, a minha lembrança mais antiga, na verdade, relacionada ao Homem-Aranha, assim, que eu lembro com detalhes é essa, porque eu lembro do local, assim, eu lembro como tava o dia, eu não sei que parte disso tudo é real, assim, ou que parte que eu fui confabulando na minha cabeça, mas... mais ou menos o que aconteceu foi isso. Engraçado que você falou isso aí. Eu lembro que na biblioteca da minha escola tinha basicamente livros só, né? Não tinha muita coisa além disso, assim. Mas tinha um cesto cheio de revistas da Turma da Mônica. Cheio, entre aspas, né? Igual o Magarin falou, e cheio, devia ter umas 10. Mas pra mim era cheio. E uma vez eu achei lá no meio uma revista do Homem-Aranha. E eu tô na dúvida se isso foi antes ou depois da minha primeira revista, sabe? Eu acho que eu vi antes, mas eu peguei emprestado a primeira vez só depois. E era tipo assim, Carnificina Total 2, sabe? Eu li e não entendi nada. Claro, né? A criança de 9 anos de idade pega Carnificina Total pra ler e a parte 2. Caramba, dois, e que escola que deixa na sessão infantil Carnificina Total, né? Uma história que... Não, mas é uma época que, assim... Lá no meio, né? É uma época que, cara, é tudo que quadrinho. Coisa de criança, é. É tudo Turma da Mônica, sabe? Tava lá no meio. Exatamente. Mas nessa onda aí, já que a gente tá falando de como só a gente conhece... Uma coisa que eu sempre lembro do Everton falando... Não sei se foi no Orkut, foi já no Facebook, ele falando que ele não gostou do primeiro filme do Remy porque era diferente do desenho. Aí sim, eu fiquei imaginando sim, ele lá com 5 anos. Isso não presta, essa bosta. Eu tinha 7 anos quando saiu, mais ou menos, e eu realmente não gostei do filme. Eu lembro que o pessoal falava bastante da época. A minha empregada da época, a empregada dos meus pais, a minha cuidava empregada, de mim. O cara era criança e tinha uma empregada só pra ele. Olha. Não, pô, ela cuidava de... Ela assistiu aquele filme e ela falava, ela vai gostar, sei que, daí mostrava. Depois passou na Globo, depois de um tempo, né? E daí ela ficou olhando e eu ficava olhando aquilo, pensando, nossa, isso aqui é muito diferente, né? Eu não tinha visto o episódio do Duende Verde, né? Eu conhecia mais o Duende Macabro pelo desenho, daí eu olhava aquele duende e achava tão diferente, cara, não tem nada a ver, ele não tem capa, ele não tem aquela cara bizarra, parece que, sei lá, não curti aquilo, né? O Everton normalmente não gosta de nenhum filme, nenhuma adaptação assim, de cinema. Eu gosto, só que eu tenho muitas ressalvas. A gente acabou de descobrir que isso é desde os 5 anos de idade. Aqui é cara, com 5 anos, e com 5 anos eu tava vendo Trapalhões no cinema, vendo Didi e Dedé fazer aquela cambalhota dupla deles e achando que merecia o Oscar, cara. Isso eu tava é vida, cara. É disso que são feitos os sonhos. Eu assisti os heróis Trapalhões, a Aventura na Selva, com o Didi voando lá no chroma aqui, ridículo. E acredita, nossa, ele está voando. Zero, que eu assistia com 5 anos de idade. Meu problema era com o visual, sabe? Até hoje, tipo, efeitos assim, não era isso. Meu problema era o visual, sabe? Eu olhava aquele cliente, eu achava nada a ver. Eu olhava pro Peter Parker, eu achava ele muito, sei lá. Até hoje, muito eu acho, Tobey Maguire, né? Eu olhava pra cara do Tobey Maguire. Olha pra cara do Tobey Maguire. Eu não via o carinha que eu via no desenho. Quem sabe se eu assistisse a série dos anos 70, eu identificasse um pouquinho melhor. Caramba! Né? É, a história é igualzinha dessa revista dos anos 70. O Nicolas Hammond é o ator do desenho. É o ator do desenho, o cara do desenho. Meu problema era a aparência mesmo. Já que a gente tá falando de como que a gente conheceu aí o Homem-Aranha e tal, vamos ler a primeira história aqui que o pessoal mandou pra gente. Bom, a primeira história aqui, quem mandou pra gente foi o Gerson Filho, né? Eu vou ler aqui, se vocês quiserem comentando, fique à vontade. Gerson Som. É o Ger Grandson. Já. Então, ele mandou aqui. Oi, essa é a minha história de infância sobre o Homem-Aranha. Eu era muito confuso sobre como diferentes versões do Aranha se ligavam umas às outras. Eu conheci ele primeiro com a série animada, ele não colocou aqui, mas pelo contexto é de 94. A minha mãe gravava os episódios da TV Globinho, deu pra gravar praticamente o fim da quarta temporada e a quinta temporada quase inteira. Lembrando que as temporadas disso tinham uns 10 episódios, né? Cada um. Teve 65 episódios no total, foram 5 temporadas, por aí. Uns 12, 13. Por aí. É engraçado, só interrompendo aqui já que eu parei, quando na minha quinta ou oitava série, que seria o atual sexta, a nona, né? eu estudei de manhã e não tinha TV a cabo nem nada, então só passava desenho de manhã, né? Praticamente. Aí eu aprendi a programar o videocassete, eu acho que eu já falei isso em algum programa. Aprendi a programar o videocassete pra gravar, então eu colocava pra gravar a programação da TV Globinho todo dia. Aí eu chegava e tinha coisa pra assistir à tarde, entendeu? Assim, não ia nem falar, porque não faz parte da infância, eu já era velho. Mas a primeira vez que eu gravei um episódio dessa série do Homem-Aranha aí, foi... a gente comprou um videocassete, a primeira coisa que eu fiz foi programar pra gravar lá. Porque eu também estudava de manhã, só que eu já tava no segundo colegial. Aí eu deixei aleatoriamente gravando lá o dia. Aí foi exatamente o segundo episódio do N Macabro. Peguei o bonde andando, aí tive que esperar um monte de tempo pra ver o começo, quando repetiu de novo. Não, e é engraçado que assim, como eu gravava todo dia e tal, teve uma vez que aqui em Minas não é muito comum ter a CNT, né? Pelo menos não em TV aberta, né? Se eu tivesse sinal UHF, essas coisas assim, eu acho que pegava. O Vitor talvez pode confirmar aí. Qual canal? CNT Gazeta. Eu acho que é só parabólica, né? Uma coisa assim. Por algum motivo, quando eu ligava... Porque como que funcionava o videocassete, né? Você ligava a antena da televisão. Ao invés de ligar na televisão, você ligava no videocassete. E aí do videocassete você ligava um cabo na entrada da antena da televisão. Era mais ou menos essa que era a magia na minha época. E aí quando eu fazia isso, quando eu ligava a televisão pelo videocassete, pegava mais canais do que se eu ligasse a antena direto na televisão, entendeu? Ele tinha um conversor diferente lá. E aí nessa época pegava CNT, Gazeta, e passava Cybercops, passava Ultraman, algumas coisas assim. Ah, mal, talvez o Vitor lembre. Mas quando você ligava o videogame no canal 3, aqueles... Uhum. Se você não tivesse ligado o videogame, se você só trocasse o canal e tivesse seu vizinho jogando, você conseguia assistir o que ele tava jogando. Não sei se funcionava aí. Eu não lembro disso não, cara. Não lembro se acontecer não. Você ligava, você tinha que mudar o canal. Ele funcionava só num canal, né? Num canal que não existia, tipo 3, 3 ou 4. Aqui o 4 aqui é o SBT, era mais o 3. Ah, tá, aqui o SBT é o 5 normalmente. Aqui é o 3, aí se você ligasse no 3, por exemplo, meu vizinho estivesse jogando o Master System, o Atari dele, sei lá, dava pra me assistir ele jogando. Aqui era 2, era Record, 5 SBT, 7 Band, 12 Globo, uma coisa assim. Mas enfim, aí o que eu quero chegar aqui é só no ponto que uma vez eu tava na casa de um colega à tarde e ia começar a Cybercop, eu queria assistir Cybercop. Aí eu liguei pra minha mãe... Falei assim, mãe, programa o videocassete pra mim. Aperta menu, 2, 2, 5, 7, 2. Eu ditei pra ela a sequência numérica. Porque os comandos era tudo... Você apertava 2 pra entrar em tal coisa, 1 pra entrar... Eu cheguei nesse nível da época. Mas enfim, continuando. Funcionou? Funcionou. Consegui assistir. Continuando. Como eu estudava de manhã, esses episódios gravados foram a minha referência ao Aranha por bastante tempo. Mas por alguma ironia do destino, justamente o último episódio não deu pra gravar. O último é o do Stan Lee, não é? É o final da... É o The Clones lá, das viagens. Esse é o último de todos, né? É porque não fica meio sem acabar, não, né? Não termina, né? E aí não deu pra gravar o último, não lembro porquê, mas a gente não continuou gravando depois dali. Então eu fiquei bastante tempo sem saber que fim levou a Guerra dos Aranhas e a trama da Mary Jane sumida. Ninguém sabe até hoje. Pois é, né? Dá mais ou menos, né? Bom, a trama da Mary Jane sumida, como eu só tinha assistido esses episódios, eu achava que ela estava mesmo morta e a Madame Teia tinha mentido pro Peter. Então, eu acho que ele já sabe hoje em dia, né? Mas assim, meio que não mostrou isso na série, igual o Everton falou. Ela acabou antes. Um tempo depois, a Globo exibiu Diversão e Alegria, quer dizer, o Ação Sem Limites, e essa eu assisti só alguns episódios soltos, sortudo. Você lembra dessa, Vitor? É aquela da Contra-Terra? Eu sei o que é. Essa série eu não assisti, cara. Eu vi o primeiro episódio só. Você é bem sortudo também, porque eu vi o primeiro episódio. Não animei, não. Não, cara, é horrível. Ironicamente, a gente chama de a série de Diversão e Alegria aqui, porque ela é muito ruim. Inclusive, realmente eu pulei. Inclusive, se você entrar na Wikipédia brasileira, algum ouvinte nosso editou e colocou Homem-Aranha Assuntos Sem Limites, também conhecido como Diversão e Alegria, e eu acho que tá lá até hoje. Bom, estou conferindo aqui pra ver se ainda está. Olha se ainda tá. Olha se ainda está. Vamos ver. Episódios soltos, eu vou lendo aqui enquanto você olha aí. E eu ficava me perguntando coisas como, por que o Peter Sim, vive ainda falando tá. da... Ainda tá. Ainda tá. E ele fala assim, e ele continua aqui, e eu ficava me perguntando coisas como, por que o Peter vive falando da Mary Jane? Ela não morreu? Por que que tá todo mundo diferente? Quem são esses homens animais? E a situação ficou mais confusa quando saiu o primeiro filme, que o Everton não gostou por causa do duende esquisito. Porque eu não entendi... Mas hoje em dia é meu favorito. Aí, ó. Porque eu não entendi que aquilo era pra ser a história de origem. Eu achava que era uma continuação do desenho. Cara, isso é muito coisa de criança, né? A gente cria toda uma ligação das coisas na cabeça e é isso porque é e pronto, né? Acho que todo mundo aqui deve ter passado por isso. Por exemplo, no meu caso, eu achava que Fly e Dragon Ball eram o mesmo desenho. Porque era o mesmo traço. Não sei nem o que é Fly, cara. Cara, era um desenho que passava na minha infância. No meu caso, foi quando eu vi o filme Mestres do Universo, com Dolph Lundgren. E eu achei muito diferente. Esse sim, eu fui um pequeno Everton e achei muito diferente do He-Man que eu tava acostumado a assistir. A diferença é que esse aí ninguém gostou, né? É, mas eu gosto dele hoje. Caramba. Eu achei ele divertido, cara. É muito ruim, mas é divertido. É tipo retroceder nunca rendesse jamais do Van Damme. Se a gente fizer Amigo Oculto esse ano e você participar, eu te dou esse DVD. Beleza, eu aceito. E eu te tirar, né? Tem esse detalhe. É lógico, essa confusão não arruinava a minha experiência, eu ainda era fanático pelo Homem-Aranha. Adorava desenhar e brincar que era ele, mas eu sempre me baseava no que eu conhecia da série animada, porque pra mim o resto era um enigma, ele manda aí. Cara, isso é muito coisa de criança, cara. Eu criava um monte de ligação na minha cabeça de que um desenho que eu assistia era a continuação do outro. E também porque na época que a gente era criança, na época que do Vitor e do Magar, eu acho que era até pior. A televisão, ela não tava nem aí pra exibir as coisas na ordem, sabe? Tirando a Manchete. Ah, que... não, mas... que fazia uma coisa ou outra na sequência, cara, era, eles jogavam qualquer episódio, então, no horário que passava um desenho, eles colocavam outro, até depois voltavam. Até hoje, eu tô gravando o desenho daquela obra-prima do universo, o Espetacular Spider-Man, passou agora no SPT. Aí eu deixei gravando todo dia. E foi fora de ordem? Aí eu deixei gravando o programa inteiro, né, o Bom Dia Companhia. Aí você vai assistir o desenho, começa a acelerar pra procurar o desenho, cada dia ele tá num horário diferente. Hora tem um desenho, hora não tem, hora tem Como Treinar Seu Dragão, outra é X-Men antes, depois é X-Men depois. Falei, tá, pai. Mas a tem ordem. Um tá, eu até tá achei certa? Que não tinha mais, mas ele foi o último desenho. É uma zona. Mas a ordem pelo menos tá certa? A ordem tá. A ordem dos episódios estão. Menos mal. Cara, mas eu lembro que a Globo era meio safada, porque tinha alguns desenhos que ela não passava nunca o primeiro episódio e nunca o último episódio, pra dar uma sensação de que era tudo eterno naquele negócio, cara, pra não terminar o negócio. Eles faziam isso, sério mesmo, cara. Ah, eu já conversei com gente que lembrava disso, tipo, nunca passavam o último e muitas vezes não passavam o primeiro também, era sempre pra dar uma sensação de como se tivesse em loop, sabe? Não só a Globo, a Manchete com os Tokusatsu, o Jasper, o Chainman, o último episódio, eles passavam, aí ele repetia, chegava no penúltimo episódio, aí repetia tudo de novo, aí chegava no penúltimo, repetia tudo de novo, aí algum dia, acho que eles esqueceram de trocar a fita, eles passaram. Não teve uma série dessas, acho que era um anime que, não sei se é Cavaleiros, é que passou X episódios. Aí repetiu tudo e passou um a mais. Aí depois repetiu tudo e passou um a mais do que aquele. Aí repetiu tudo. Foi Cavaleiro. Ah, foi Cavaleiro. Né? Que maluquice, né? O pessoal fala, eu não vivi a época, mas o pessoal sempre fala do maldito episódio 54 da Casa de Leão. Ah, então, é. Esse mesmo. Zillion na Globo, eles passaram de madrugada no episódio. O final, no episódio, num dia aleatório. Que eu sofri com Zillion, cara. Eu adorava esse desenho, sempre é exatamente isso. Chegava num ponto que era super dramático, aí você ficava, não, agora vai vir o próximo episódio, o que que aconteceu? Era o primeiro. Mas, assim, eles passaram o último episódio numa madrugada de virar de ano, assim. Até hoje eu não sei como é que acaba, cara. O episódio que eu lembro, parecia que todo mundo morria, ou que o JJ morria, alguma coisa assim. Eu não sei se ele morreu mesmo, ou se aconteceu até hoje. Não, o JJ virou... O dono do Clarim Diário. Ah, então era isso, que é porque depois entrou o desenho do Aranha e seus amigos fantásticos, né? Tá vendo aí, Zillion, já. Que era a continuação da série. Aí se eu fosse o Eric, eu tava fazendo essa conexão entre a série. Eu assistia Beast Wars também quando era criança e a Record nunca passava o primeiro episódio, que era eles caindo no planeta. Eu acho que era pra dar essa sensação aí também. Ah, mas sempre tem. Um monte desses desenhos antigos que a gente assistia, principalmente na minha época e do Victor aí, eles tinham, sei lá, 12 episódios e na nossa memória ele tinha uns 70 episódios. Nossa, parecia, cara, não só desenho. Série também. Você lembra de Moto Laser? Ah, então é. Essa é série. É Moto Laser tinha uma coleção de bonecos da Glaslit, tinha álbum de figurinhos, isso aqui. Era tipo uns 4 episódios, cara. Minha cabeça explodiu pela primeira vez naquele desenho do Pole Position. Na minha memória era um monte. Aí eu fui, quando teve internet, eu fui baixar pra ver, sei lá, 10 episódios. A Moto Laser, acho que não chegava, não sei se eram 4 ou se eram 6, cara, mas não chegava nem a 10 episódios. Passava em horário nobre na Globo e tal. É, o Aranha teve esse o Diversão Alegria aí, só com 13, né? São 13. Bem, né? E a nova série animada lá também tem só 13, daí o pessoal também repetia bastante. Porque, tipo, eles repetiam 3 vezes em um mês, isso é coisa pra caramba, né? Porque dava pra ver a série e rever 2 vezes no mesmo mês e ficava um tempo, né? Não era... A nova série animada é a da MTV? A da, aquela 3D? Essa aí eu já tava num pós-faculdade já, quando ela saiu. Essa eu não assisti, cara. Na verdade, ela eu tenho uma... Eu tenho que parar pra assistir ela, porque o meu contato foi assim, eu fui na locadora uma vez, e aí tava essa série lá na locadora, e era cobrado um aluguel como se fosse um DVD normal, sabe? Não era, tipo, 2 aluguéis, alguma coisa assim. Eu falei, putz, eu não vi essa série, vou pegar agora. Aí eu tava com aquela série dos anos 90 na cabeça, né? Aí quando eu coloquei, era completamente diferente... Aí, tipo assim, eu não consegui ver tudo, sabe? Eu ia ver, fazer maratonata. Eu vi 2, 3 episódios. Falei, cara, depois eu vejo. E até eu hoje. Eu tive exatamente a mesma... Quando começou a passar na Globo, eu lembro. Mais ou menos 2004. Já tinha passado o filme. Eu ainda tinha a série dos anos 90 como referência, né? E eu também, pelo mesmo motivo, eu achava aquele Homem-Aranha magrelo muito, sei lá. Os vilões eram diferentes. O Lagarto não usava aquela roupa branca. Rei do Crime era negro, era o Rei do Crime, filho do Demolidor, né? Não era o mesmo Rei do Crime dos anos 90 lá. Daí o cara ficava totalmente... E o pior é que eu tenho outra lembrança relacionada a essa série aí, a nova série animada. Tipo, eram só 3 episódios. E tinha um amigo meu que ele era... Bom, depois eu fiquei sabendo que ele era conhecido por inventar histórias, né? Na cabeça dele, tinha um episódio dessa série com o Duende Macabro e um com o Venom. E ele falava que tinha visto, que era dessa série, e que ia passar. E eu ficava todo dia, religiosamente, sentando no sofá ali pra assistir esse desenho aí que passava no fim da manhã. E nunca apareceu o Duende Macabro, nunca apareceu o Venom, não aparecia, sabe? Simplesmente ficava repetindo aqueles mesmos episódios. Eu ia olhar lá, né, Electro de novo, Paul Craven de novo. Tipo, eu fiquei eternamente esperando. Esse mesmo amigo aí também inventou outras pérolas, tipo, que tinha um Dragon Ball que ia sair depois do GT, que era... Ele falou que era Dragon Ball GX, eu acho que ele viu alguma coisa de Yu-Gi-Oh! GX e colocou na cabeça que era Dragon Ball, não sei. Só sei que até hoje esse Dragon Ball GX aí não saiu. Pô, GX, cara? Tinha o papo do AF e tal, mas GX... Tinha o papo do AF, mas daí foi... Pois é, segundo ele, tinha, né? Coisas que inventavam na época e era fácil enganar criança, né, cara? Hoje em dia enganam até adulto, né? Com notícias meio falsas. Porque hoje em dia tem muito adulto que é criança, né? Então esse que é o problema. Fica gravando podcast falando de Homem-Aranha. gravando podcast e jogando Pokémon. Não é? Aí, ó. Quando vocês eram crianças, vocês e lia a revista do Homem-Aranha, vocês costumavam imitar alguma coisa que o Homem-Aranha fazia? Porque, assim, eu lembro que eu lembro dessa cena até hoje. Eu lembro na sala de aula, aí, sei lá, minha borracha caiu e eu precisava abaixar pra pegar ela embaixo da carteira. Era um joelho flexionado e uma perna esticada, sabe? Me sentindo um Homem-Aranha pra pegar. Ah, sim. Teve uma vez que eu roubei o lanche de um colega da escola. Um cara ia cair, eu tentei segurar e eu falei, eu tentei ajudar. Você vai assustar o Vitor, Rica. Não, cara, mas... não só quando era criança, né? Até hoje. Até hoje eu roubo o lanche das pessoas. Ah, não, digo. Não, até hoje eu faço coisas tipo do Homem-Aranha, assim. Do Vitor? Eu tava no ônibus. Do Vitor, e... eu lembro. Desculpa interromper, Vitor. Pode falar. Você falou, acho que você falou na entrevista lá do Puni Hack do Epicast meu, que você falou que gostou daquele Homem-Aranha do House of M, né? Porque ele era careca, falou, agora eu posso cortar a cabeça. Aí você foi a primeira vez que eu raspei o cabelo, foi a primeira vez. Mas outro dia eu tava... acho que eu tava outro dia no ônibus, não sei se foi esse ano, ano passado, e uma mulher foi cair, e o motorista, ela tava indo pagar o ônibus, e aí ela tava solta, o motorista arrancou, e ela caiu e veio na minha direção. Cara, eu fiz uma pose de Homem-Aranha pra catar essa mulher, e ela era uma senhorinha, cara, ia se estribuchar muito feio, eu posso dizer, sem exageros, que eu salvei a vida dela, cara. Aí ela olhou pra você, ela olhou pra você e falou assim... Ela olhou pra você e falou assim, eu não reparei que você tinha olhos azuis. Até o lanche dela eu catei na hora, cara. Não, mas foi muito legal. Foi muito legal, cara, porque ela caiu assim e eu cheguei a ver as coisas meio como se eu tivesse um sentido de aranha, porque foi tudo tão lento na minha cabeça. Ela vindo em câmera lenta, assim, caindo pra cima de mim. Aí eu tenho que me segurar aqui numa barra de ferro, abaixar o meu corpo aqui pra tentar segurar ela, pra diminuir o impacto e não sei o quê. Foi perfeito. Foi Matrix, cara. Foi uma ordem perfeita, cara. Foi Matrix no ônibus, bem definido. Foi Matrix no ônibus. Mas isso não, é hoje. O nome do filme bem legal, né? Matrix no ônibus. Isso é hoje em dia. Quando eu era. Quando eu tava na faculdade, o que o Magaren falou mesmo, que no House of Fame, o Peter, quando ele raspou o cabelo, eu já tinha vontade de raspar há muito tempo. E aí eu falei, agora eu vou raspar. Tipo, 2 dias depois eu fui e raspei o cabelo pela primeira vez. Daí durou por 2 edições, Legends of M, o outro durou normal. Não, mas eu gostei, continuei raspando por um tempo ainda. Aí eu reli a história, entendeu? Várias vezes, pra lembrar desse momento. Vocês falaram Matrix no ônibus aí. Matrix é estrelado por quem? Keanu Reeves. Isso. Qual outro filme ligado a ônibus ele fez? É Velocidade Máxima. Velocidade Máxima, é. Então é tipo Matrix na Velocidade Máxima. É isso aí. Só que velocidade reduzida, no caso. Velocidade reduzida. Tem uma velocidade máxima. E quando eu era criança, né, voltando ao tema, não falando de ser adulto e coisa do tipo, quando eu era criança, eu ganhei uma roupa de Homem-Aranha. Olha. Muito, muito pirata, assim, que minha mãe deu. A aranha no peito, ela era um plástico, assim, costurado, assim, na roupa. Pensei que ele tinha um tapa-olho. Muito pirata. Muito pirata. É, igual os bonecos, né, que o Everton tinha, eu também pensei. Hoje Homem-Aranha piratinho. É, e aí eu ganhei essa roupa, cara, e teve um dia que foi um evento na escola, e era um dia inteiro, ver se era o dia das crianças, o que que era, que eles pediram pra todo mundo ir fantasiado, assim. E aí eu fui com essa roupa do Homem-Aranha por baixo do meu uniforme e tal, pra saber se naquela época, né, as crianças realmente iriam fantasiadas, ou se era meio que mico, se iria sozinho ser fantasiado e todo mundo ia te zoar. Então eu botei a roupa do Homem-Aranha por baixo do uniforme, isso eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Botei a roupa do Homem-Aranha por baixo do uniforme da escola, fui pra aula, morrendo de calor, e cheguei lá, tava todo mundo fantasiado mesmo e tal, tudo de boa. Aí eu fui pro banheiro e tal, tirei a roupa, guardei ela na mochila. Aí esse dia eu me senti muito Homem-Aranha, tirei o uniforme, né, coloquei dentro da minha mochila, só faltou prender a mochila no teto do banheiro. Você fez uma mochila... Você fez um mochilo de teia e uma hora depois caiu tudo. Caiu na privada. Aí eu passei o dia com essa roupa de Homem-Aranha e tal. E foi um dia legal, assim. Eu era uma criança muito tímida, assim. Eu não gostava muito dos meus... Não tinha amigos, né, nessa época na escola direito. Mas esse dia eu lembro de eu muito solto, sabe? De eu jogando futebol com os meninos da minha sala. Sei lá, acho que tava todo mundo fantasiado. Então meio que as pessoas estavam diferentes naquele dia. Pelo menos é o que eu me lembro, assim. Foi um dia massa, assim. Eu lembro de sentir muito calor também. E aí, passou esse dia, e não foi no dia seguinte, mas acho que na semana seguinte, eu falei, quer saber? Eu vou com a roupa do Homem-Aranha de novo, por baixo do uniforme. Aí eu botei a roupa do Homem-Aranha toda, botei o uniforme da escola, e como as mangas do uniforme apareciam, do uniforme do Aranha, eu tive que botar um casaco ainda por cima pra tampar que eu tava completamente com o uniforme por baixo. Esse dia... Tava muito quente, cara. Não sei se tava muito quente pra todo mundo ou só pra mim. Mas a roupa era uma roupa de nylon, cara. E ela esquentava pra caramba e tal. E eu lembro que esse dia não foi tão legal assim, sabe? Eu lembro de eu suando o tempo inteiro e todo mundo achando que eu tava passando mal. E eu, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei que eu fiz isso mais umas 2 vezes, em dias um pouco mais frios. E depois eu parei antes que eu realmente começasse a passar mal. Mas essa sensação de tirar... A roupa que tava por cima, né? Escondendo o meu uniforme de aranha, enfiar ela na mochila e partir pra aventura, cara, foi inesquecível. Essa história lembrou. Vamos fazer a propaganda que eles precisam, um podcast chamado GugaCast. São pequenos ainda, coitados. É verdade. Um dia eles contaram a história de um garoto que usava uma roupa de super-herói e ele só queria usar a roupa de super-herói. Aí a mãe dele teve que brigar aqui. aceitar que ele só queria sair como super-herói, e quando ele saía como super-herói, ele agia igual o personagem. Quando ele usava a roupa do Flash, ele ficava correndo pra cima e pra baixo. Eu vou me segurar pra não fazer piadas com a roupa do Batman, mas quando ele usava o super-homem, ele ficava voando, tipo, igual o super-homem. É coisa de criança mesmo isso. Isso daí foi... ficou meio óbvio aí, foi uma boa inspiração para uma das histórias do Peony Parker, né? Demais, total. No Peony eu fazia muito isso, né? Que era colocar um pouco da minha infância, né? Na infância do Aranha, porque foi o contrário, né? A minha infância foi muito inspirada pelo que eu lia nos quadrinhos do Aranha, então quando eu fui fazer essas tirinhas, deu para eu fechar um ciclo, assim, né? Eu tava inventando a minha versão da infância do Peter, então eu consegui colocar... algumas coisas, né, que aconteceu comigo quando era pequeno nas tirinhas. Muito bem. O Magaren, eu vou mandar aqui a história do Charles. Você pode ler, ó? Tá. Na verdade é uma história bem curta, ele mandou um comentário no Facebook lá, assim, pra gente. Aí, se você puder ir. É do Charles Izumi, o maior colecionador de aranha do Brasil. Exato. Ele colecionando o Homem-Aranha da RGE no número 22, não dava mais pra eu comprar porque aumentou, ou algo assim. Aumentou naquela época, tipo, uma semana de um dia pro outro. Sim, triplicou o preço. É. Você ia na banca de manhã, à tarde, já aumentou, já era, não dá mais. Então, aí minha mãe falou que ia me ajudar. Eu tenho uma boa lembrança, pois minha mãe sempre incentivou. Tanto que ela pagou com cheque, na época muita grana, quase 13 dólares na revista Marvel. Na revista Marvel Try Kit Book 1. Eita peste. Fiquei muito feliz, logicamente. E logicamente tenho essas revistas até hoje. Minha mãe está relacionada à minha coleção, pois incentivou, ajudou. E quando completei minha coleção de revista nacional num sábado, dia 8 de julho de 2006, feliz pra contar ela, meu irmão me liga pra contar que minha mãe já não estava entre nós. Que tristeza. Os quadrinhos me deram e dão alegria, diversão e uma profissão. Pô, é muito triste, né, cara? Tipo, se a mãe incentivou ele a vida inteira e tal, no dia que ele completou, a mãe... tipo, pronto, completou, minha missão está feita. Tipo isso. Vocês têm alguma história relacionada à família quando vocês eram crianças? Ou amigos também, né? Eu lembro que tinha um colega meu na escola que ele não comprava Homem-Aranha, mas ele gostava, né? Não comprava as revistas. E eu lembro que eu lia e emprestava pra ele toda, sabe? A gente ficava batendo papo. Eu não falo isso. Porque, de novo, a minha visão do Aranha, mais ou menos, dos quadrinhos assim, já não era na infância. Mas na escola eu tinha um colega que ele comprava DC e X-Men, e eu comprava Homem-Aranha e as outras coisas, tipo Marvel, Capitão América, Incrível Hulk. A gente trocava, eu emprestava pra ele e ele me emprestava. Foi nessa época, inclusive, que eu lia um monte de coisa da DC, né? Que eu não sou lá muito fã. Quem diria, né? Então, mas eu tenho motivo pra não ser fã, porque eu li muita coisa, eu sei, eu até converso histórias, mas os heróis de lá não me cativam tanto. Inclusive ele tá no grupo lá, de vez em quando ele aparece comentando, apareceu lá no grupo do Aracnofan. Quem que é o cara? É o Elielson. Ah, o pedreiro, se ele estiver ouvindo. A gente chamava de pedreiro porque ele fica, na hora do recreio ele deitava no banco e dormia com o chapéu assim na cara. Igual o pedreiro. Pô, melhor apelido. E a família de vocês, ela vai bem, obrigado. Ela apoiava, sempre que, igual eu falei, né, eu pedia meu pai, minha mãe e tal, e ele sempre comprava as duas revistas por mês lá pra mim e tal, e era esse também o limite, né, assim, eu nem considerava pedir eles qualquer revista que não fosse Homem-Aranha e Teia do Aranha, porque na minha cabeça eles falariam que não, então eu nem pedi. Mas quando eu pedi mais uma, sabe, que ele comprou Homem-Aranha, eu pedi a Teia, eu já achei que ele não ia me dar. Então, não porque meus pais não me davam as coisas, mas a gente passou por um período que eles estavam com muita dívida, tá? Então, assim, eu acho que eu era criança e eu tinha essa noção, sabe? Aí sempre tava passando meio aperto, tal, assim, e eu nem pedi as coisas pra eles, apesar de ser filho único e tal, que normalmente tem tudo. Enfim, saí do foco aqui, né? Mas eles apoiavam bastante, né, a questão de leitura. E vocês, como é que era a relação? Eles apoiavam também. Meus pais também apoiaram bastante, sempre, tanto meu pai quanto minha mãe. sei lá, acho que revistinha era uma coisa mais barata. A gente também, nessa época, não tava numa situação muito boa, assim, financeiramente, da família. E, mas, assim, em termos de quadrinhos, né, comparado com brinquedo e tal, era muito mais barato. Então, eles, com certeza. Eles sempre davam revistinha pra gente como um presente pra coisas pequenas e tal, ou pra pequenas realizações que a gente conseguia e tudo, como recompensa mesmo. Eu comecei a colecionar Homem-Aranha, então eu colecionei só Homem-Aranha por muito tempo. Então, basicamente, eu, nessa época, eu não ganhava mesada nem nada, meu dinheiro era só para Homem-Aranha. Depois veio a Teia, depois veio mais outras revistas. Mas eu já estava mais velho, as coisas já estavam um pouco melhores também para a família. Tirando meus pais, meu irmão sempre gostou de quadrinhos também, só que meu irmão era o lado mais de Turma da Mônica, Disney, etc. A minha irmã... Ah, tem uma história boa, cara. Acabei de lembrar. Quando saiu a Teia do Aranha, as quatro primeiras edições dela eram no formato maior, formato da revista, sim, do Conan, vocês lembram? Sim. Então, eu naquela época... Tipo a das super-heróis, assim, hoje em dia, não é a mesma coisa não, mas só pra ter uma comparação. E a folha era bem melhor também, não era o papel jornal, era o papel aquele papel, não lembro exatamente como é que é o nome, mas... Era um papel melhor, e isso é até importante pra minha história. Então, eu comprava só Homem-Aranha, chegou a Teia, falei, cara, vou comprar isso também. Achei a primeira edição incrível, eu reli ela várias vezes. Adorava a carinha, o rostinho do Homem-Aranha que aparecia no logo, a Teia do Aranha. Ah, verdade. E aí, beleza. E eu guardava minhas revistas, como minha coleção naquela época era só Homem-Aranha, eu tinha um espaço pequeno que eu guardava elas dentro de um armáriozinho que eu tinha, onde eu guardava outras coisas também. E a Teia do Aranha não cabia nesse lugar. E eu tinha um criado no meu quarto, um criado mudo, que... Caramba, um empregado igual o Everton. O Everton tinha um empregado e você tinha um criado mudo? Caramba, sabe? E aí nesse criado, ele tinha uma gaveta, onde você podia guardar umas coisinhas, e a parte de baixo dele era aberta pra você colocar sapatos, provavelmente. E aí ele cabia certinho, duas edições lado a lado, assim, da Teia do Aranha. Ele era maior, assim. E aí dava pra colocar uma edição e a outra. Eu falei, beleza, é aqui que eu vou montar essa coleção aqui desse criado. Eu só tinha um tênis mesmo, pra que eu precisava desse espaço todo pra guardar sapato? Minha irmã era... Vocês lembram que ano que saiu a Teia da Aranha, não? 89, né? Minha irmã, então, era um bebê. Quando que eu nasci? Não tinha nem um ano ainda. E aí... E ela tava, nessa época, aprendendo a não usar mais fraldas. Aprendendo a usar a privadinha. Já sei. E aí esse lugar, como eu disse, era aberto, né, assim, onde ficavam as revistas. E aí minha irmã, ela tava realmente aprendendo e tal, só que ela não se controlava ainda tão bem e tudo. E ela sempre dava uma baixadinha, assim, antes de fazer um xixi. E aí um dia eu saí, eu tava na aula e tal, e quando eu voltei, tô vendo minha mãe e meu irmão me olhando com aquele sorriso, assim, sabe? Me olhando meio de lado, assim, tipo, nós não vamos te contar o que aconteceu. E eu, o que que foi, gente, e tal? Não, nada, não, tudo certo, tudo normal e tal. Aí eu falei, o que que foi, gente? Até que eles revelaram que, né, desde aquele momento, minha coleção de Teia do Aranha tem uma mancha amarela nela. Nas edições 3 e 4. Mas secou direitinho, muito graças ao papel. Melhor, como o Everton bem falou aí. Então, caramba, quem diria relação... que o papel seria útil pra isso? Esse papel essa melhor. Foi a relação da minha irmã com a minha serviço do Homem-Aranha. E tirando lá em casa, o núcleo lá de casa, eu tinha um primo, tenho um primo de segundo grau, que a gente se encontrava, sei lá, 3 vezes por ano. 4 com o Natal, que era o aniversário das primas que a gente tinha em comum. E ele adorava quadrinhos também, o Flávio. E ele era um pouco mais velho que eu lembro muito da gente, tipo, conversando muito sobre Guerras Secretas. E falando o tanto que a gente tava achando a revista Máximo e tudo mais, o uniforme negro do Aranha. Eu lembro, tenho bem vívida, assim, essa memória da gente conversando muito sobre o uniforme negro e como é que ia ser, quando é que ia voltar ao normal e tal. E Guerras Secretas é toda uma história bizarra, né, da edição de quadrinhos do Brasil, tudo que foi feito nessa história pela Editora Abril. Até o final da história eles mudaram. E eu lembro que tinha isso, o Flávio, ele gostava muito de quadrinhos também. E eu não sei se é o que eu me lembro, ele gostava mais de Super Aventuras Marvel, da Demolidor e tal. Mas na Guerra Secreta a gente conseguia conversar bastante, assim, porque o meu interesse era principal Homem-Aranha, e ele era bem ativo na minissérie, né? Então, e de família Demolidor foi mais forte. E o Demolidor ficou de fora, exatamente. Tinha um bonequinho dele, da Gulliver, mas ele não tava na série. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. É importante frisar isso. Tem que destacar isso, né, pra Guerra Secreta. quieto. E você, Everton? Como é que era a relação com a família? Esse primo que eu já citei foi o que me mostrou que existiam quadrinhos, né, do Homem-Aranha. Mas nada muito além disso, né? Sabia que ele gostava. Mas ninguém da minha família, assim, realmente conhece o personagem e tal. Meus pais me incentivavam a ler de qualquer coisa, assim, na real. Qualquer revista. Eles achavam importante pra desenvolver a leitura e coisas assim. Uhum. Nem relacionado ao personagem em si. Mas relacionado a amigos, tive vários, assim, ao longo do tempo. Nenhum deles durava muito tempo curtindo Aranha quanto eu, sabe? Eu que fiquei até hoje. Eles, geralmente, tinham fases, assim, tipo... Quando tava perto do filme, ficavam vidrados, falavam todo dia do Homem-Aranha, esse tipo de coisa. Eu lembro que na época dessa série animada que eu citei aí de 2013, tinha aquele meu amigo que inventou os negócios lá, e a gente jogava Marvel vs. Capcom, né? No fliperama que tinha aqui, tinha um shopping, né? E daí a gente ia lá e ficava jogando, daí a gente jogava como Homem-Aranha e Venom, né? Porque aquele jogo tem um sistema de cooperação, né? Daí a gente passava pro outro quando eu trocava o personagem e o outro ia pro jogo daí. Tipo, um jogava com o Homem-Aranha, o outro jogava com o Venom. E eu ficava com raiva, né? Porque o Venom era azul, mas ainda assim jogava com ele. Porque o Venom que eu conheci era preto. Não gosto que mude os negocinhos lá. Você não gosta que mude as coisas que você gosta. Exatamente. Mas mesmo assim o jogo era ótimo, me divertia bastante jogando. E enfim, deixa eu ver o que mais. Ah! Tem uma história que aconteceu, como eu citei, dessa fita do Duende Macabro, a fita maravilhosa aí da Spider-Man Collection. Se alguém tiver essa fita do Duende Macabro hoje em dia e quiser vender por um valor simbólico, aí eu aceito. Porque eu quero muito ver os episódios nessa fita de novo. Eu lembro até da propaganda que passa lá na frente, a arvorezinha da Abril ali. Eu alugava essa fita, né? E eu tenho, só que não deve rodar. Eu tenho, mas eu acho que não era. Então, o VHS eu tenho. O vídeo lá pra rodar o VHS eu tenho, só não tenho a fita em si, né? E eu lembro que eu aluguei essa fita sem brincadeira, mais de 10 vezes a mesma fita. E é uma coisa que eu não entendo, né? Quando que a criança deixa de gostar de assistir a mesma coisa 300 vezes em poucos dias, sabe? Porque hoje em dia, se eu leio um negócio, eu não consigo reler aquele negócio... em um mês, mais ou menos, eu demoro um bom tempo, sabe, pra pegar aquele material de novo, mas antes eu assistia incessantemente, sabendo do que ia acontecer, sabe, mas me divertia sempre do mesmo jeito. E teve uma vez que tinha uma menininha, aquela coisa de criança, né, primeira paixão ali, primeira série, e eu gostava dessa menininha, né, e eu lembro que eu nunca tive muito contato com ela. Até que eu descobri que ela gostava de Pokémon. Eu nem curtia tanto Pokémon na época, eu preferia Digimon, mas, né? Mas ali, na hora, ela levou na primeira série, eu lembro, um livrinho da PokéAgenda, não sei se vocês lembram, que lançou no Brasil até. Era tipo uma Pokédex versão brasileira, sabe? Tinha as coisas dos Pokémons ali, saiu oficialmente e tal. E daí eu comecei a conversar com ela sobre aquilo e tal. E eu não tinha nada relacionado a Pokémon em casa, mas eu sabia de algumas coisas. E eu lembro que um dia, foi só umas duas semanas mais ou menos assim que a gente foi próximo, sabe? E eu lembro que um dia ela tava passando na frente da minha casa, porque a minha cidade, pra quem não sabe, que eu morei toda a infância, é um cubículo, né? Tem 15 mil habitantes, é tipo Novo Horizonte. E daí ela tava passando ali na frente com a mãe dela, né? E a mãe dela foi fazer as compras e ela pediu pra ficar ali. E eu tava com essa fita alugada, né? E qual foi a minha ideia? Em vez de ficar conversando com a menininha, vamos assistir a fita do Homem-Aranha. Nossa. E daí eu coloquei lá o VHS do Duende Macabro e ficamos assistindo os dois episódios. Eu só sei que ela foi embora antes de terminar, porque a mãe dela voltou lá, mas a gente pausou aquela fita no mínimo umas 30 vezes ali, porque ela ficava falando de outros assuntos e eu tava colocando Homem-Aranha na cabeça da menina ali. Peraí, que eu quero assistir, para de falar. Tentando doutrinar com o Homem-Aranha. Essa fita do Duende Macabro é provavelmente a coisa que eu mais vi do Homem-Aranha até hoje, repetidas vezes. Um detalhe é que o Duende Macabro não era revelado, né, nesse episódio, quem era ele. Então eu nunca soube, na real, quem era aquele cara, qual a motivação dele. Eu só sabia que é algo que, querendo ou não, quem acompanhou pelos quadrinhos da saga do Duende Macabro aí tinha essa mesma percepção, né? Porque o pessoal não sabia quem era ele, né? Depois que foi descobrir, e eu não sabia realmente, fui descobrir bem depois. Mas eu lembrei de uma história, cara. Eu lembrei de outra história que tem um certo envolvimento com aranha. Posso contar rapidinho? Claro, claro. Porque ele falou tanto de jogo e tal. Eu lembro que eu e meu melhor amigo, Jaime, a gente é amigo desde que tinha 11, 12 anos e tal. O Jaime adorava o Wolverine, eu adorava o Aranha. Eu lembro que em Guerras Secretas mesmo a gente ficava contando quantas vezes cada personagem apareceu em cada quadrinho pra decidir quem que era melhor e tal. E aí o Aranha aparecia muito mais, eu sempre ganhava. Enfim, eu e o Jaime, a gente estava já pré-adolescentes, já com uns 13, 14 anos, quando saiu aquele filme Instinto Selvagem no cinema. E o filme tava um auê danado, né? Todo mundo falando desse filme e tal, e o filme era 18 anos. E a gente, nossa, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que ver esse filme e tudo mais. E a gente foi num cinema lá aqui no shopping, no BH Shopping. E aí a gente chegou lá no cinema e tal, a gente tinha acho que uns 13, 14, mas... Bom, vocês me conhecem hoje, então assim, com 13, 14... Imaginem que eu parecia ter uns 7 ou 8 anos. E a gente chegou lá pra moça da bilheteria, o cinema tava vazio e tal, ia começar dali a pouco com a sessão de Instinto Selvagem. E a gente chegou, fez aquela voz grossa assim e tal, falou: então, moça, é o seguinte, depois a gente pedir dois ingressos e tentar pagar e tal, a gente quis dar justificativas, entendeu? A gente chegou: oi, moça, é o seguinte, eu tenho 17 anos, mas eu faço 18 amanhã. E esse aqui é meu amigo, foi o Jaime que tava falando, eu não tinha coragem. Esse aqui é meu amigo Vitor, ele tem 17 anos também e ele faz 18 semana que vem. E a gente queria saber se a gente poderia, por um acaso, talvez, assistir o filme Instinto Selvagem hoje de uma vez. Aí a mulher parou, ficou olhando assim pra gente. Eu não vou falar nada. Que tá falando, eu acho que eu não sei como é que essa mulher conseguiu, tipo, segurar o riso na hora. Aí ela virou: só um minuto, vou chamar o gerente. E saiu da bilheteria. E aí eu falei: nossa, já vamos embora daqui, que ela vai chamar o gerente, ele vai chamar a polícia. E eu, cara, nós estamos ferrados e tal. E aí nisso chegou o gerente, esse já quase que realmente não conseguiram controlar o riso. Ele deu uma olhadinha assim de longe pra gente, foi andando devagarinho. Eu lembro dele vindo em câmera lenta na nossa direção também. Aí ele parou assim, pediu porque a gente repetisse a história. Aí meu amigo falou: é o seguinte, eu tenho 17, faço 18 amanhã. Ele tem 17, faz 18 semana que vem, e a gente queria assistir a esse filme, Instinto Selvagem, parece que é muito interessante e tal. Aí o cara virou assim, com a melhor boa vontade do outro lado. Então é o seguinte, não sei se vocês sabem, né, esse filme é 18 anos, então vocês não podem ver ainda, mas volta semana que vem que vocês vão poder, né? Aí, ah, claro, lógico, assim, a gente tava só aproveitando que tava aqui pelo shopping, tal. Não, tudo bem, semana que vem a gente volta então pra ver o filme e tal. Eu lembro que a gente ficou juntando grana pra ver esse filme um tempo. Isso não foi uma coisa feita de última hora. A gente ficou umas duas semanas planejando como que ia ser essa nossa investida pra tentar ver o filme. Enfim, esse dinheiro todo que a gente juntou pra ver o Instinto Selvagem, a gente foi pro fliperama, que era pertinho ali do cinema, no shopping, e ficamos a tarde inteira jogando o fliperama do Aranha, que era aquele jogo que você podia escolher entre ser o Aranha, a Gata Negra, o Gavião Arqueiro ou o Namor. O Namor. Todo mundo esquece o Namor. Namor. Então, a gente acabou... Foi muito mais divertido. Tenho certeza que jogar o jogo da Aranha a tarde inteira foi muito melhor do que esse filme. Aí, claro que vocês jogaram com o Namor, porque o plano foi todo por água abaixo, né? Eu não tinha essa... Sabe? Essa visão na época, senão eu teria feito isso. Por um momento, eu achei que você falou que a história tem um pouco a ver com a Aranha e falou do Instinto Selvagem. Por um momento, eu achei que você ia falar de uma certa cena do filme. Não, não, a história era essa mesmo, já concluí. Bem. Então, mas só pra completar, o Victor falou aí da irmã dele carimbando a coleção dele. Comigo aconteceu com o álbum de figurinha de chiclete, que era do Jasper e do Chainman. E um álbum do. Aqueles álbuns que você pegava no chiclete, era tipo um pôster do Pateta nas Olimpíadas. Eu, muito inteligentemente, guardava embaixo do colchão, assim. Porque assim como a revista do Vitor lá, não tinha espaço nos outros lugares. Aí teve um belo dia que meu irmão acabou com o meu álbum, minhas figurinhas, muito triste. É triste, cara. Ó, eu vou ler aqui a história do Thiago Oliveira. Ele mandou aqui pra gente que é... Falando sobre a infância dele, né? Na época, a referência do Aranha que tínhamos era do Homem-Aranha da série de 94 também, né? Isso aí é... Hoje em dia, quem tem a faixa de idade aí que... Acho que até envolve um pouco o Magaren e o Vitor, talvez, aí. Tem muito a referência dessa série dos anos 90, né? Teve lá o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, que talvez pro Vitor aí tenha E pro Magari também, tenha mais memória e tal. Mas pra galera da minha faixa etária aí, do emo... Na verdade não, porque, como eu falei, eu não me interessava muito com desenho, então. O Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos eu só fui ver depois na... Quando passou no Fox Kid, que uma amiga minha gravava nas fitas, me emprestava e eu assistia. É porque não, a gente até falou. Eu adorava, me marcou muito o Aranha e os Seus Incríveis Amigos, até pela participação de outros personagens. Tinha episódios deles com os X-Men e tal. Achava o máximo. Mas a série de 94 marcou muito também. É, a gente gravou um tweetcast sobre essa série dos anos 80, A Homem-Aranha e A Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, né? Que Incríveis Amigos é tipo a segunda temporada, só que eles reformularam tudo, né? Mudou completamente. Sim. E a gente falou lá que, assim, normalmente a gente tem uma memória afetiva muito forte do que a gente viu quando era criança. Então, quase todo mundo aí fala que a de 94 é a melhor de todas e tal. E não tô falando que ela é ruim, né? Mas é muito também pela memória afetiva, né? Porque essa dos anos 80 também era legal, sabe? A Espetáculo Spider-Man também é legal. Então, a parte afetiva acaba influenciando muito na opinião da galera aí. Sim. Mas, enfim, aí ele continua aqui, né? É, a referência era a série dos anos 90 e de 94 e os quadrinhos da saga do clone, né? Que duraram uns 2 anos, mais ou menos, no Brasil. Eu e os meus vizinhos... Éramos daquele tipo de criança que gostavam de imitar os heróis. Na feira, perto da minha casa, vendia máscaras de vários heróis da DC e da Marvel. Aí eu, meu primo e meus vizinhos pensávamos como seria interessante comprar máscaras do Homem-Aranha e do Batman pra ficar pulando por cima das casas, que eram todas coladas umas das outras. Deve ser tipo a casa com... É pertinho o teto, né, de cada um, eles... O que ele tá falando aí... É, ficamos várias semanas fazendo essa brincadeira de pular de uma casa pra outra, às vezes usando a máscara do Homem-Aranha, às vezes a máscara do Batman, provavelmente o Batman sozinho de noite, né? E até que um dia eu dei um pulo errado, claro, né? Isso ia acontecer em algum momento. E acabou caindo do segundo andar. Caramba, será que ele caiu do teto do primeiro andar ou ele caiu, tipo, lá de cima mesmo? Bom, acabou. Se ele tava pulando de uma casa pra outra, provavelmente. É, não, mas eu falo assim, será que... Era uma casa de 2 andares e ele tava no teto da casa? Ou ele tava... Enfim, de qualquer forma, dá pra machucar, né? É, acabou que fui usado de exemplo pelos pais do meu primo e dos meus vizinhos para acabarem com essa brincadeira. Pais sensatos. Fiquei apenas com uma cicatriz no queixo que gera uma falha na barba. Olha só. Caramba, cara. Criança não tem noção de perigo, né? É, esses malditos heróis influenciando as crianças a fazer coisa errada, né? Tá vendo? O Jameson estava certo. Tava certo. Enquanto uns salvam velhinhas no ônibus, outros estão aí pulando em cima de casa. Cara, eu lembrei de uma história meio... É meio triste, na verdade. É... Eu não sei se eu já falei, eu devo ter falado em algum programa que eu sou evangélico. Devo ter falado, não sei. E... É... Eu tava pensando se eu falo da história ou não, porque... Quando você envolve coisa relacionada à religião, sempre é meio polêmico, né? Mas como, já era. Como eu ainda sou, eu não tô falando mal de nada. Enfim, eu tô falando de uma burrice minha, não tem nada a ver com religião, na verdade. Quando, igual eu falei, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha as revistas do Homem-Aranha e tal. Eu lembro que com 1 ano de revista, mais ou menos, eu já tinha... Não considerar que foi exatamente 1 ano, então eu tinha 12 revistas, né? Eu lembro 24. De colocar... É, tinha 24 revistas, exato, que eu comprava as duas. Aí eu lembro de, tipo, ler e reler e reler e reler e tal, e colocar elas, tipo, todas elas abertas no chão, sabe? Tipo, no meio, pra parecer que eu tinha o dobro da quantidade de revista e ficar olhando, sabe? Tipo, nossa, eu tenho revista pra caramba. Eu lembro dessas bobagens de infância. E lembro da minha tia, minha família toda é de outra cidade, é de Sete Lagoas, uma cidade aqui de Minas. Eu lembro da até minha tia... Porque, no... Até porque não ia caber a família toda em Betim. Que isso, cara, cidade gigantesca. Pior que Betinho, acho que atualmente tem uns 500 mil habitantes, né, tão pequeno mesmo. Mas enfim, aí eu lembro da minha tia indo comigo no centro da cidade lá pra comprar revista, enfim. Eu juntei essas revistas por muito tempo, algumas ganhas aí dos meus pais e tal, outras essa história com a minha tia, não sei o quê. Só que quando eu completei ali meus 12, 13 anos mais ou menos... Que fique claro, ninguém na igreja falou comigo isso, sabe? Foi uma coisa que partiu de mim. Eu coloquei na cabeça que aquilo tudo é coisa do capeta, sabe? Tipo, tá tudo errado. Por algum motivo que eu não faço ideia do porquê. Isso porque o Aranha não tinha feito o pacto ainda. E eu estou falando de uma época que eu ia na igreja, que um dos pastores lá, que era mais novo, uma vez perguntou pra mim, tipo assim, ah, aqui, você já assistiu Cavaleiro do Zodíaco? Você tem um episódio de não sei lá o quê? Então assim, não era da igreja, sabe? Não era eles que falaram comigo. Se eu for parar pra pensar, Cavaleiro do Zodíaco, teoricamente, não seria uma coisa que falaria na igreja, né? Ah, sei lá, mas você pode brincar de Ondas Negras, Mortais do Inferno. Ah, não, isso é Yu-Yu. Onda Demônio, que é do Máscara da Morte, essas coisas. É, não, mas enfim, eu tô delongando muito. O ponto que eu quero chegar é, eu tinha muita revista, eu tinha mangás de Dragon Ball, tinha revistas do Homem-Aranha, tinha um monte de Ultra Jovem, Anime Do, não sei o que e tal. E um momento eu falei assim, cara, isso tá tudo errado e tal, e joguei tudo fora. Eita. E o pior, que assim, se você parar pra pensar que, cara, se isso é uma coisa do capeta, por exemplo, você não quer que essa coisa vai pra outras pessoas, então você não daria pra ninguém, você destruiria, né? Pensando, tentem seguir minha lógica, né? Se você acha, sim, que aquilo é uma coisa ruim, você vai destruir. Só que ao invés de botar fogo e tal, minha mãe colocou tudo num saco de lixo. Aí passou um cara e falou, olha, eu vou levar pro meu filho. Aí levou tudo pro filho. Ah, levou. Aí ele levou, ele levou pro sobrinho, aí... É, exato aí, ó. É, agora, assim, aí, claro, né, eu recuperei tudo que eu tinha e agora tenho... Você foi atrás do cara e encheu de porrada? Não. O aranha recuperou o microscópio dele? Não, hoje eu tenho muito mais coisa e tal. Inclusive, foi engraçado que passaram-se aí uns 5 anos que eu fiz isso. E aí, na época, eu já tinha mudado de igreja por algum motivo, não lembro qual que é e tal. Era uma igreja evangélica também. Aí um dia o pastor da igreja falou assim, pessoas, uma sugestão, assistam Senhor dos Anéis, porque ele tem uma mensagem muito bonita sobre amizade, sobre perseverança e tal. E aquela coisa que ele falou foi o que me deu estalo, sabe? Tipo assim, cara, que bobeira, sabe? Não existe isso de tipo, esse negócio é do capeta, não sei lá o que e tal. É meio que... Você tem que saber filtrar as coisas que você lê, né? Eu tô falando isso pra quem é religioso e tá ouvindo aí, no caso. Você tem que saber filtrar as coisas que você lê e absorver aquilo que você acha útil, que é bom e tal, e ignorar aquilo que não é, né? E eu aprendi isso da pior forma. Não, da pior não. Da pior seria pulando do segundo andar e caindo no chão. É verdade, eu teria uma falha na barba. Ah, não, mas apesar que... Tem barba, gente. Olha que bonito. Pelo menos. Mas olha só, o plot twist aí, se você parar pra pensar, é que talvez foi uma coisa de Deus, porque o momento que eu parei e joguei tudo fora, até o momento que eu voltei, foi a fase do Straczynski inteira. Então eu não li nada dele. Caramba! Então talvez foi uma forma de... Não, peraí, você perdeu a fase do Straczynski inteira? Uhum. Não, eu voltei no outro, eu peguei o finalzinho. Nossa, o outro é uma bosta. Tá, mas eu tava voltando. A pior parte, porque tem, né, pecados pretéritos, que chamam no Brasil, é isso? Isso. O pessoal fala que o outro é a pior parte, porque tem isso no meio, mas tem partes boas também, tem umas coisas que eu gosto nessa fase. Mas enfim, continuemos. Mas é isso aí, assim, eu resolvi compartilhar a história, porque às vezes a gente leva muito a sério as coisas, sabe? Eu não tô falando que parte de religião não é sério, não é, assim, né, pra pessoa que acredita, independente da religião, tá, não tô falando qual que é, tá, mas assim, às vezes, questione sempre, sabe, tipo, não aceita, igual eu falei, ninguém me falou pra fazer isso, mas se alguém virar pra você e falar pra você fazer isso, questione, sabe, tipo assim, mas por que que eu tenho que fazer, tipo, não é assim, sabe, então enfim, tem que pensar um pouco por si só, né. Se for olhar pela religião cristã lá, uma das coisas que tem na Bíblia é justamente pra você estudar. Pra quando alguém vier falar alguma coisa com você, você ter, tipo assim, não, cara, eu não vou simplesmente fazer o que você tá me mandando, sabe? Isso é contra o que tá escrito aqui. Enfim, ficou sério demais o comentário, mas é isso aí. Agora sim. Meu nome é Mikael Levi. Ah, é o Mercado Livre. É sempre ML, que eu vejo ele no grupo, né? Lá, ele fala ML, eu sempre falo, é o Mercado Livre. Tenho 16 anos e sou um fanático pelo Aranha. Eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10, quando num belo dia de recreio, no recreio da escola, eu vi uns garotos grandes batendo em um menino. Provavelmente por querer o lanche dele ou algum outro motivo. Provavelmente. como era um lugar meio escondido a escola, os professores não iriam ver aquilo. Aí, mesmo se visse, muitas vezes eles olhavam pro outro lado, ou ia querer um pedaço do lanche também. Eu automaticamente lembrei do Aranha salvando pessoas em defesa dos valentões. Então, cheio de esperança, fui tentar resolver aquele problema. Primeiro tentei conversar, mas os garotos não paravam, então parti para medidas mais drásticas. Uma pessoa com mínimo de noção, com certeza teria pensado duas vezes antes de fazer aquilo. Mas até hoje, eu sou meio maluco quando vejo situações assim acontecerem. Okay. Parti pra cima dos quatro garotos que estavam batendo no menino e, cara, levei uma surra federal dos pais. Cara, inspiradora. Foi soco, chute, porrada. Então, naquele momento, aí eu cheguei e falei assim, não vão mexer com esse cara não. Apanhei como nunca tinha apanhado antes da vida. Rimos muito, apanhei. Pelo menos coitado, por eu ser quase da altura deles, eu consegui me defender o suficiente pra não ficar mais machucado. Eles cansaram e foram embora. Ele pôs que terminaram, mas eu pus cansar por quê? Cara, eles bateram até cansar. Olha que tristeza. Eu ajudei o outro garoto a se levantar e através desse ato de coragem, ou maluquice, nós viramos amigos. Bom, essa é uma das minhas histórias que teve influência do Aranha na minha vida. Sou muito fã do trabalho, acompanho o site desde os 12 anos. Eita. Se ele tem 16, faz 4 anos, tá bom. E hoje fico muito feliz de poder interagir com vocês. Desejo muito sucesso e vida longa ao Aracnofan. Ah, e antes que eu me esqueça, tomara que o Mole esteja aí. Não tá. Infelizmente o Mole não tá porque ele não teve infância pra comentar. Ele já nasceu velho. Eu já falei isso. Se eu fosse falar da infância dele, ele ia ter que falar do Aranha lá dos Pumps. Aranha 1602. Tudo bem, caramba, cara. Vocês já entraram em briga por causa de... Por causa de Homem-Aranha? Já apanhei. Eu já levei bronca por causa de Homem-Aranha. Briga em si com outros. Só na internet, não. Né, Everton? Só na internet. Só na internet. Já deu umas tretinhas aí. Já teve umas macacadas por aí. Nem me fale nisso. Mas eu tenho uma história interessante que... Na verdade, vários adultos me xingaram por causa dela, mas meus pais nem ligavam muito, na real. Caramba, adultos xingaram. E mais ou menos por 2006, eu tinha 10 anos. Criança é uma coisa meio sem noção, né? Eu peguei... Era quando tava começando a sair os trailers do Homem-Aranha 3 e tal. E eu tava animado, né? Pô, vai ter o uniforme negro, vai ter o Venom, né? Mal eu ia saber que ia ser um filme meio controverso, né? E daí eu comecei a... Não sei porque deu na cabeça de catar aranhas, né? Tipo, o bicho mesmo, o animal. Vocês vão lembrar até que um cara que entrou no grupo do Aracnofão uma vez achando que era o grupo pra colecionador de aranha, né? Eu tive uma fase assim, durou mais ou menos uns 2 meses, que eu pegava uns potinhos, né? Aqueles potes de vidro vazios por aí. E eu saía... Eu não sei como, cara. Hoje em dia eu quase não vejo aranhas por aí. Mas naquela época eu encontrava em praticamente todo lugar, sabe? Eu ia no meio da grama, sei lá. Até porque eu morava numa casa mais velha naquela época. E eu encontrava, sabe, com facilidade. É porque você não procura, cara. Se você estivesse procurando, é tipo quando você quer comprar um carro, você só vê o carro na rua, sabe? É isso. Pois é. Daí naquela época eu encontrava as aranhas e ia colecionando, sabe? Daí uma vez eu encontrei uma com detalhe em vermelho. Eu falei, nossa, aqui é legal. E daí colocava, às vezes, uma pra lutar com a outra, tipo... E daí elas criavam até e ficavam ali, sabe? Faziam um buraquinho, né? Pra... E é um cara que... deixava em cima do meu armário. Tinha um armáriozinho ali no quarto, eu deixava elas ali, né? E o meu sonho naquela época era encontrar um... Elas mijaram nas suas revistas também, tá? Não, essas não saíam do pote, né? E é engraçado porque hoje em dia, eu nunca fui, assim, de ter muita frescura em relação a inseto, mas hoje em dia eu acho que eu tenho mais... assim, nojo de encontrar uma aranha do que naquela época, sabe? Naquela época não ligava muito, na real, não importa muito o tamanho da aranha, tinha aquelas com as pernas mais longas, sabe? Aquelas que pulam e tal. E daí o meu sonho era encontrar um escorpião, né? Pra colocar pra ver quem é que ia ganhar. Cara. Infelizmente ou felizmente, não sei o que ia acontecer comigo, né? Não encontrei o escorpião até hoje, né? Não encontrei. Ainda bem, né? Vai que desse alguma merda ali. Não sei quando que essa fase passou, na real. Deu uns 2 meses, mais ou menos. Tem uns 2 meses. É que eu fiquei procurando. Durou uns 2 meses. Eu levava bronca. Meses. Achei que tem uns 2 meses que passou. Outros adultos, né? Os meus pais nem ligavam muito, porque eles diziam, deixa ele. Mas outros adultos que eu falava achavam um absurdo. Nossa, mas é perigoso e tal. Tipo, não tava nem aí. Eu lembro que eu cheguei a pesquisar na internet, foi a época que eu comecei a mexer em computadores, né? Mais ou menos 2006. Aí eu pesquisava quais que eram as venenosas. Que, tipo, se eu encontrasse essa daqui, como se eu fosse saber identificar, né? Não, essas daqui eu não. Se eu encontrar, eu não pego. Tipo, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Caramba, cara. Parabéns. Essa foi bem controversa mesmo. É, agora os adultos estão te julgando. Foi inspirada pelo Homem-Aranha na época. Esse negócio de se inspirar no Aranha, o Vitor falou que rapou a cabeça por causa do Aranha. O Everton aí começou a colecionar aranha por causa do Aranha. A gente sempre pega as coisas. Eu não sei se eu contei no podcast, foi no grupo lá. Esse meu senso de humor deveras duvidoso, eu comecei mais assim por causa do Aranha. Que ele faz piada quando tá nervoso. Eu sempre fui tímido. Quando eu tinha que apresentar alguma coisa na escola, essas coisas, eu já começava fazendo alguma piada pra disfarçar que eu tava me cagando lá na frente de falar, fazendo piada. Tudo bem, talvez tenha saído um pouco de controle, mas começou por causa do Aranha, esse negócio de... Principalmente aquela cena lá que eu já postei no grupo, outras vezes, dele falando pra Mary Jane que eu comecei a contar piadas pra disfarçar o meu medo e agora tem pessoas morrendo e eu fazendo piada. É basicamente eu. Pessoas morrem, eu tô fazendo piada. Se eu não falo, eu penso mentalmente aqui, me julgo, dane-se. Mas muitas vezes eu falo e já era. Mas foi isso que eu aprendi do Aranha. Muito bem. Alguém tem mais alguma coisa pra... Alguma história pra compartilhar? Algum comentário? Alguma lembrança da infância aí? Ou a gente parte pros finalmente? Ah, cara, falando assim, infância, Homem-Aranha e tal, eu lembro muito da sensação de ir na banca, sabe? Já quando eu saía sozinho de casa e tudo. E eu lembro quando eu tava saindo na última caçada de Kraven, Tormento. Última caçada de Kraven mesmo. Nossa, eu lembro que foi uma revista assim... Quando saiu, né, a minissérie aqui no Brasil, marcou pra caramba, porque ela tinha sido anunciada, ela saiu mais ou menos na mesma época da morte da Capitã The Wolf, e tava já sendo anunciada há um tempo essa história, e eu quase não comprava nenhum quadrinho que não fosse formatinho, né. E é uma história muito diferente do Aranha. Eu lembro que quando ela chegou na banca, quando eu cheguei na banca, eu vi que tinha ela, fiquei todo empolgado, fui pra casa, li, aí eu fiquei muito triste, porque aparentemente o Aranha morria na primeira edição. É, eu fiquei muito assim, nossa, cara, como assim? Eu tô lendo a história da morte do Homem-Aranha e tal. E aí eu lembro que eu realmente passei uns dias bem triste, assim, sabe? Até a ponto do meu pai perguntar o que tá acontecendo e tal. Eu pegar a revista e mostrar pra ele. Falar, pai, o Homem-Aranha morreu aqui. E meu pai olhar pra aquilo e não saber o que falar, sabe? Não, pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi. Eu só ia falar assim, a impressão minha ou foi a primeira minissérie em formato americano do Homem-Aranha? Acho que se não me engano, as duas Graphic Marvel saíram antes, ou só o Espírito da Terra veio depois. Mas enfim, já tinha outras coisas assim, mas de minissérie foi a primeira, né, mesmo. É, e porque a Ebal era americana também, né? Assim, e também tinha esse formato maior. E eu lembro de eu ficar triste por uns tempos e tal. Se não me engano, ela foi quinzenal. Que ela saiu aqui no Brasil. E aí, eu lembro muito nítido quando eu cheguei na banca, né? Enfim, mais ou menos 15 dias depois. E eu lembro que foi depois da aula. Raramente eu ia na banca depois da aula, estudava tarde nessa época. E eu vi a capa da número 2. E a capa da número 2 era uma aranha saindo do túmulo, sabe? Cara, eu lembro de ver, assim, antes de ter a revista na minha mão, de olhar lá longe, ver essa capa e já subiu uma empolgação, assim, em cima. Sabe, pra mim, meu Deus, me dá essa logo e tal. Comprei. Eu já fui pra casa meio que... Não vou folhear e tal, vai dar tudo certo. Se eu não folhear a revista agora e só abrir ela em casa, vai dar tudo certo. Aí cheguei em casa e abri a revista e vi que o Aranha voltava e... Nossa, eu lembro de ficar... Sabe, era muito incrível essa coisa. Ali que tu aprendeu como funcionam os quadrinhos Marvel, né? Foi, exatamente, né? Não dá pra confiar nas mortes. Mas eu lembro muito dessa sensação dessas revistas, especialmente Tormento. Eu lembro que teve muito essa ansiedade também. O casamento do Aranha... A número 100, né, da Editora Abril, que foi uma revista, né, que demorou muito, muito pra chegar no número 100. Eu lembro de eu indo na banca todo dia. A Abril tinha essa coisa da revista sair num dia determinado, mas às vezes, pelo menos em Belo Horizonte, não chegava exatamente nesse dia. Então você ficava naquela captura, já tinha saído a Hulk número 100, e aí a número 100 do Homem-Aranha ia vir com o calendário, ia vir com o resultado da promoção do casamento do Aranha, e eu tava participando dessa promoção. Ah, é. E eu ganhei, inclusive, o pôster que, né, que foi, era o prêmio dessa promoção, tá colado no meu armário até hoje. E já foi colado em, sei lá, 5, 6 casas, de paredes de casas diferentes que eu morei desde então. Mas eu lembro muito de quando tinha essas edições especiais, eu tinha um acontecimento grande, não só com Aranha, mas com outros quadrinhos. Eu lembro quando teve Massacre de Mutantes dos X-Men, que tinha uma coisa, alguém do X-Factor vai morrer, e eu ficava naquela antecipação, e ia na banca, e a revista chegou, não chegou. Era muito massa, cara, era muito massa essa época, assim, essa sensação, sabe, de ir na banca e não saber o que tá vindo ali. Não é que nem hoje em dia que tá tudo na internet e você não tem mais surpresa nenhuma e tal. Nossa, cara, hoje em dia, eu sei lá, eu daria alguma coisa pra não ter esse tanto de notícia e você já saber o que vai acontecer daqui 3 meses, sabe? Tipo, ah, não, daqui 5 meses a revista tal vai ser cancelada, então vai acontecer, sabe? Tipo, não, cara, eu gostava tanto de chegar na banca e eu não faço ideia do que vai acontecer. Era uma inocência, né, cara? Inclusive você me lembrou de uma coisa que eu já devo ter comentado em algum programa também, que eu tava uma vez na... Quando eu comecei a ler as revistas, o pessoal comentava lá de... Ah, Saga do Clone, não sei lá o que, eu não fazia ideia do que era, né? Mas ficava isso na minha cabeça. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o termo saga, sabe? Tipo, a saga de não sei lá o que. Eu tô assim, caramba, deve ser, sei lá, uma história gigantesca, toda interligada. Então eu ficava maluco. Aí, o... E era isso, né? Aí... Oi? Era uma saga gigantesca que deixava todo mundo maluco mesmo. Exato, né? Só quando sabia. Aí, o pessoal falou lá que teve a temporada de caça e falou, vai começar a saga Crise de Identidade. Eu falei, putz, agora que eu vou saber o que é uma saga, não sei o quê. Fiquei empolgadíssimo, né? Aí teve uma feira da cultura na escola, alguma coisa assim. E eu falei, ô mãe, passa na banca e compra pra mim a Homem-Aranha, sei lá, 198, alguma coisa assim, que era a primeira edição. E a hora que ela chegou lá pra me buscar, tal, ela foi com a revista e a hora que ela me deu, a revista tava dentro de um plástico e vinha tipo uma caixa, sabe, junto, que você montava a caixa pra colocar as 4 revistas dentro. Cara, isso pra mim foi... Isso começou uma certa mania sua. É, eu não tenho feito tantas caixas mais, mas... Mas já fez. Mas foi uma inspiração. E aí, cara, eu achei, é o que o Vitor falou, eu achei fantástico, sabe, tipo, eu não esperava, foi uma surpresa vir uma caixa pra guardar as revistas. Foi um pouco de decepção descobrir que eram só 4 revistas a saga nova, mas eu achei muito legal, cara, tem um pouco de saudade dessa inocência da infância, sabe, a gente ficava empolgado mesmo com as coisas, né? Tinha aquela coisa também de quando o Aranha aparecia em outra revista que não era do Aranha mesmo, sabe? E você tinha que ficar de olho nelas. Eu lembro daquela história do Aranha com o Hulk, que o Aranha tá gripado. Eu adoro essa história até hoje. Eu lembro do momento que eu comprei essa revista também. Era muito massa, cara. Esqueci. Desculpa. Era alguma piada idiota. Mas isso do Aranha aparecer em outra revista, eu lembro que na época do Massacre, eu só comprava, como eu falei, Homem-Aranha, às vezes a Hulk e X-Men, a Capitão América. Quando virou a Marvel 97, 98, 99, etc. Sei lá, não sei o que pra ela. Pra eu poder comprar a revista, todas as revistas pra ter a coleção, a saga toda. Foi a primeira saga que eu comprei, assim, tirando a do Aranha, né? Essa mega saga. E eu lembrei do que eu ia falar, é que se o Eric assistisse Cavaleiro do Zodíaco, ele já saberia o que é saga. É verdade. Cavaleiros, eu não... Eu tinha uns 4 anos, acho, quando passava. Apesar, meus colegas assistiam. Mas sei lá, acho que meus pais provavelmente não deixaram. Deve ser. Eu assisti, talvez porque tinha muito sangue, alguma coisa assim. Então eu não acompanhei. Então Cavaleiros nunca fez parte da minha infância igual. Tinha muito sangue, outras. Não era muito bom assistir. Daí chegava na biblioteca da escola e ia pegar carnificina total lá no baldinho. Não, mas é Cavaleiros, assim, para as pessoas da minha idade, é tipo, ó, Cavaleiros, não sei o quê. Pra mim, tipo assim, é tão legal quanto X-Men Evolution. É legal. Pra mim não tem aquele valor nostálgico, sabe, que tem pra galera. Tanto que eu acho que até hoje eu não terminei de ver. Enfim. Bom, então esse foi o nosso programa aí em homenagem a todas as crianças, sejam crianças... crianças mesmo, ou sejam aí as eternas crianças de 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, né, que ouvem o nosso programa. Se você tem alguma história aí, alguma coisa de infância, que você lembra, quer compartilhar, comente lá onde a gente postar esse podcast, né? Seja na fanpage, seja no grupo, seja até no nosso grupo de WhatsApp também, sei lá, enfim. Comente as suas memórias de infância, né? O que que você passou, como você, sei lá, bateu o queixo depois que caiu, enfim, outras histórias desse tipo aí, né? Vamos compartilhar, é legal lembrar dessa época que as coisas eram mais fáceis, né, e mais divertidas. Ô, Vitor, obrigado por ter participado aí com a gente. Você é um cara extremamente ocupado e famoso, aparecendo em filme agora aí, né? É. Valeu, cara. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre que minha agenda com Hollywood permitir, eu espero participar. Muito bem. Não, mas é sempre bem-vindo aí. Bom, e lembrando que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. Ele é mensal, né? Ele sai na sexta-feira da última semana do mês aí. E nas outras semanas a gente tem o Tweepview Classic e o Tweepview, que são os programas que a gente comenta revistas, né? O Tweepview Classic a gente comenta aí cronologicamente desde a primeira revista do Homem-Aranha. A gente começou em 62, já tá em 89? Não, a gente começou em 2012. Não, a gente começou comentando as de 62. Ah, bom, você sabe. Tá em 89 já, né? Já. Sim. Quase chegando em 90. Muito bem. E no Tweepview, que é o de sexta, e a gente comenta as revistas atuais do Homem-Aranha, né? Inclusive esse mês aí já saiu a estreia da fase do Nick Spencer e do... A gente não, mentira, fora dessa. A gente, o que teoricamente era pra estar na banca, né? É, tá, mas enfim, a gente comentou aí agora nesse mês de outubro a estreia da fase do Nick Spencer na Amazing Spider-Man e do Donny Cates na Venom. E siga a gente também nas redes sociais, né? Temos fanpage no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, enfim, a gente tá pra tudo quanto é canto aí, né? No arroba aracnofan, certo? Certo. Bom, então fechamos. Obrigado a todos. Até mais. Até. Valeu. Abraço. Spider-Man.